Celta, Chapolin da equipe Top Car. Belém, essa equipe é moral. As molecas já estão na pista. As molecas já estão na pista. Com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, safega. Na fita, na fita. E aquela mina que é cachorra, piranha, safega. Na fita, na fita. Gordinha, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Paulinho da Adidas Produções. Vamos lá, Jean. Coloca o Celta Chapolin pra tocar. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Na fita, na fita, na fita, na fita. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Rock doido, rock doido, rock doido, rock doido, rock doido. Enfim chegamos. Um no tormento é Celta Chapolin. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, mano. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Um tormento com seus médios e graves, muito mais agressivos. Eu gosto de suspense. Pra começar, tormento é Celta Chapolin. Soma automotivo não é crime. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. É DJ Carlos Sonic, aqui o bagulho é doido. Rei do Frango, um dos patrocinadores oficiais do Uno Tormento e Celta Chapolin. Contato 3031-1566. Faz a dancinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Faz a dancinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Enfim, chegamos. Uno Tormento é Celta Chapolin. Celta Chapolin da equipe Top Car. Belém, essa equipe é moral. Uno Tormento da empresa Tormento. O DJ Lohan tá cheio de moral. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, que pega daqui, que pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão. Uno Tormento é Celta Chapolin. Som automotivo não é crime. O DJ Lohan tá cheio de moral. Vamos lá, Jean, coloca o seu Chapolin pra tocar. Pra cima, Leonardo, bota a concorrência pra dançar. No Uno Tormento. Chamou eu. Ô novinha, cê é tudo de bom. Pra boquinha, tô na coco batom. Dá uma lapada no chão. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Celta Chapolin, tá gostoso, filha? Então rebola pro papai. Vem rebolando, eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suril de hoje, já tô tocando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem rebolando, eu tô no clima, eu tô afim, eu tô gostando. Edielso agora tá arrebentando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Eu primo sou que toca e a galera pira, vem que a onda é a lei de ouro da pratinha. Pode me toca, o povo chega de montão. E o Denis Santos faz a organização. Vem rebolando, primo, som que tá tocando. Vem rebolando, toca que a gatinha tá gostando.

de você. Tentou me enganar, não quer mais parar. E tu falou pra ver, tentou de você. Tentou me enganar, não quer mais parar. E tu falou pra ver, tentou de você. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Tormento e Celta Chapolin. Vai, partiu. Vai, partiu. Aonde? Vai, partiu. Aonde? Vou pra galera. Meu nome diz como a melhor cerveja do Brasil. A minha mulher começou uma discussão, mas agora não é a atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Na sequência eles deram risada e falaram: vai com essa sapatão, me dá boa logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! É uma dela. Fui! Partiu! Aonde? É uma dela. Fui! Partiu! Aonde? É uma. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Pra onde? É uma dela. Fui! Partiu! Pra onde? Agora presta atenção assim, ó. Fui! Partiu! Tomar uma gelada. Tormento e Celta Chapolin. Soma automotivo não é crime. Show é aqui, Uno Tormento. O som que bate forte no seu coração. Então você deixa a música.com. Vamos lá, Jean. Coloca o Celta Chapolin sucesso pra tocar. Na guitarra do pretinho, no esticadinho do Jean. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela quebra com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Chão, chão, chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Sucesso do menino MC Gavinho. É uma das mais tocadas do Brasil.

se vê por aí. Vai se ver por aí. WS Loja. Rogério Corfino, W2 Medicamentos. Alô, meu patrão, Sérgio Cera do Cueca. Estou com saudade de tu, meu patrão. Uno Tormento e Celta Chapolin. Som automotivo não é crime.